Deus me deu amor, me deu você, e esse dia pra eu aprender a usá-lo sem medida, nosso amor vive. Eu quase morri de saudade enquanto eu não levantei e me virei pra ver o bem que o Pai me fez. Ele pôs em mim a vontade de ser de alguém por quem meu coração parou e bateu outra vez. Eu quero me apaixonar todo dia até morrer. Me alegro só de encostar e ouvir seu peito. Eu vou começar todo dia até morrer. Quem sabe eu encontro um jeito perfeito. Deus me deu amor, me deu você, e esse dia pra eu aprender a usá-lo sem medida, nosso amor. Prova o quanto ele me ama. Cordão que não se arrebenta. É forte a nossa aliança, tão pura como uma criança. O Pai me fez te ver. A forma como ele te enxerga, sorrindo enquanto te carrega. O zelo com que ele te cerca enquanto você descansa. Gravou em mim essa lembrança pra eu saber como fazer. Eu quero me apaixonar todo dia até morrer. Me alegro só de encostar e ouvir seu peito. Eu vou recomeçar todo dia até morrer. Quem sabe eu encontro um jeito perfeito. Eu dedico essa canção a todas as famílias, pais, mães, filhos e filhas que fazem do lar o melhor lugar. E o Senhor é o mar ao redor que protege essas ilhas. Mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede de muitos rubis. Ela é mais do que eu quis, é mais do que eu sonhei. Eu sei, eu sou mais que feliz. Quem encontra uma mulher, encontra o tesouro. Onde está o meu tesouro? Está o meu coração. Minha inspiração para ser o melhor que eu puder. Ser o melhor pra você. Deixará o homem sua casa, se unirá a sua mulher. E juntos serão uma só carne. No mais alto dos montes ou no mais fundo dos vales. O que Deus uniu, o homem não separe. Deus me deu amor, me deu você, e esse dia pra eu aprender a usá-lo sem medida, nosso amor vive. Deus me deu amor, me deu você, e esse dia pra eu aprender a usá-lo sem medida, nosso amor. Deus me deu amor, me deu você.